A partir de agora você está na companhia do Lilt, no podcast de Cristina. Está funcionando. O vampiro rasgou novamente o próprio pulso, que já tinha cicatrizado desde o último talho feito poucos minutos atrás, e soltou novamente um pouco de seu sangue, viscoso, bem mais escarlate que o de Jolene, bem mais que o de qualquer ser humano, e mais potente também. O sangue é tudo. Tudo empalidece ante o sangue. Sedução, sexo e sangue. Boa noite, mortais. Estou aqui com o autor do livro Cistinas, Os Vampiros Eróticos, e do site www.cistinas.com.br. Boa noite, Lilde. Boa noite, Solange. E boa noite a todos os ouvintes do primeiro podcast oficial de Cistinas. A introdução que vocês ouviram eu retirei do conto Alma Mater, uma linda e misteriosa história de vampiros que eu escrevi. Aliás, Lilde, é um dos mais belos contos do site, isso na minha opinião. E todo mundo quer saber se a Jolene está viva ou não. Dá para você contar para a gente? Não, isso é um mistério, é mais um dos mistérios de Cistinas. Ah. Ok, então vamos ao assunto principal desse podcast, que é reproduzir a entrevista que foi concedida em 12 de maio de 2006 ao jornal Vejo São José, por Emília Ratti, que enviou as perguntas por e-mail. Estamos prontos, Nilde? Sim, pode perguntar. Pergunta número 1. Quando foi que você sentiu pulsar em suas veias contos eróticos vampirescos e resolveu escrevê-los? Bom, eu sempre achei a coisa assim, de sexo vampírico subliminar demais assim, em todos os livros que eu li, em todos os filmes que eu assisti também. Aquela coisa fria, subjetiva, a gente só tinha que imaginar o que acontecia, não tinha nada de verdadeiro sendo mostrado. E eu sempre achei isso meio que uma falha, porque uma criatura tão sedutora como o vampiro, óbvio que ele usa o sexo para caçar, ainda mais nos dias de hoje, o ser humano tão volúvel como ele é. E eu sempre quis saber como seria o ato carnal daquelas criaturas, e eu tenho a mente fértil mesmo, então eu sempre imagino esse tipo de situação. Agora, como eu resolvi escrevê-los é porque as histórias nunca acabavam como eu queria. Eu acho que você, todo mundo que está ouvindo esse podcast, já deve ter passado por essa situação de querer que o filme termine como ele gostaria, ou ler um livro, pô, mas que final xoxo, eu quero que ele termine de outra maneira, tal. Então eu comecei a escrever por causa disso. Com que intuito o site Cistinas foi criado, Lilde? Ele foi criado primeiro para publicar meus contos mesmo. Mas não somente jogar os contos lá. Eu queria ter um lugar também onde o pessoal pudesse encontrar matérias, referências sobre o mito do vampiro. Mas, veja bem, eu queria qualidade, não quantidade. Não adianta lotar um site que o pessoal não vai explorar metade do conteúdo e ainda vai ficar em dúvida. Então eu queria colocar coisa com critério, com qualidade mesmo, que desse assim as informações, mas também eu queria bolar um cenário, algo mais misterioso assim, para chamar a atenção, para instigar o leitor. E tinha poucos sites brasileiros na época falando sobre esse tema. Então o meu sempre se destacou assim. E foi mais por isso assim que eu criei o site. Aliás, podemos dizer que Cistinas é um site baseado em pesquisas, né, com fundamento, que torna uma leitura mais nítida e de confiança, não é isso, Lilde? Sim, eu gosto de pesquisar bastante. Tá certo, vamos para a terceira pergunta. Você tem a sua vampira preferida? Tenho. A minha heroína, a maldição, a alma de Sistinas, e o nome dela é Valerie. Você gosta dos contos que escreve, Lyud? Você costuma ler depois que os escreveu? Eu adoro, eu sou apaixonado por cada um deles. Depois eu leio centenas de vezes, fico procurando brechas assim, na história, fico procurando detalhes. E eu sempre acho que poderia ter contado de outro jeito, mas isso é coisa de escritor mesmo, não reparem. Você lê e fica imaginando, poxa, e se eu contasse de outro jeito? E se isso aqui acontecesse de outra maneira? Fico reparando nas frases, nas concordâncias, as situações e etc. Sempre um bom escritor, ele imagina várias situações para o mesmo texto, né? Porque se estivesse pronto e fosse unicamente daquela forma, ele não seria bom. A outra pergunta é se você tem intenção de publicar um outro livro com contos novos. Tenho sim. Eu gostaria muito de contar o passado dos meus personagens, que é muito detalhado, muito louco assim mesmo. E eu tenho algumas histórias paralelas também que não se enquadram em nenhum lugar, assim, sabe? Eu teria que ter um livro separado só para contar essas pequenas aventuras assim deles. Tem algum conto seu predileto? Qual seria e por que seria? Meu conto predileto, sem falsa pretensão, é sempre o último. O último conto eu respiro, eu bebo, eu mergulho nele. Eu fico orgulhoso ou às vezes fico chateado por não ter saído exatamente como eu queria. Mas eu adoro realmente o último conto que eu escrevi. Agora, os leitores, eu já percebi que eles gostam de monjas. Não é difícil assim, imaginar, porque é onde está o site todo. Eu consegui concentrar todas as Sistinas ali. Tem sexo, tem vampiro, freira, tem a igreja, tem tudo. Tudo na medida certa, assim. Então, a essência da cidade está nesse conto. É por isso que todos gostam. A outra pergunta. Ao escrever os contos, como a história se desenvolve em sua mente? A história se desenvolve de várias maneiras, assim. Seja imagens, sons, filmes, quadrinhos, livros, o cotidiano mesmo, às vezes observação. Então tem diversas maneiras onde eu me inspiro e tudo mais. Às vezes eu quero reescrever uma lenda que eu admiro, por exemplo, Lilith ou a Mandrágora. Então eu parto desse ponto e depois eu vou desenvolvendo a história, eu vou desenvolvendo, desenrolando os acontecimentos. Às vezes um cenário simples, assim, uma coisa boba. Por exemplo, eu entrei no elevador certa vez, olhei para as paredes e saiu o germe assim, da história A Voz da Libido. Ou então um revólver. Tem um conto chamado Revólver que eu me baseei simplesmente numa arma para escrevê-lo. Eu vou criando todos os elementos ao redor dele e sai o conto. É assim que geralmente funciona. E em que você se baseou para criar o nome Sistinas? Olha, um nome sonoro demais. Eu gosto da palavra em si. Sistinas, todo mundo sabe, é uma música de um cantor chamado Danzig. Tem a Capela Sistina no Vaticano também, mas não foi exatamente nisso que eu me baseei. Eu realmente me baseei na música do Danzig. Aproveitando sua citação, nós vamos dar uma pausa e ouvir a música que inspirou o Lyud, Sistinas, com Danzig. Never find another quite like mine. And if you did, you'll never look into its eyes. Oh no, I lost myself deep inside. Oh, and Sistine smile, trapeze. But if you did, you'll never look into its eyes. What's my soul deep inside? Estamos de volta depois de ouvirmos a versão ao vivo da música Sistinas com Danzig, e na sequência teve Type O Negative com Christian Woman. Como eu gosto de dizer que respiro música, eu quis compartilhar essas duas faixas com os ouvintes. Tá certo. Tem outros contos além desses eróticos? Qual seria o seu primeiro conto escrito? Fora de Sistinas, eu tenho um texto meu que foi publicado na antologia de 90 anos do Palmeiras, que é o meu time do coração. É uma coisa bem brasileira, assim, futebolístico e tal, que foi um divisor pessoal de águas, assim. Eu consegui provar para mim mesmo, até porque eu acho que não tenho que provar nada para ninguém, mas para mim mesmo eu provei que eu posso escrever sobre qualquer coisa. Isso foi muito importante. Para um escritor é importante chegar nesse ponto, assim. E eu também tenho um texto bem vampiresco, assim, com aquele clima mesmo clássico de filme de vampiro, assim, que foi publicado na Scarium Magazine número 15, que era uma edição especial só de vampiros. É editado pela Julia Moon. Ela mandou um e-mail me convidando, falando: olha, a gente tem uma edição de vampiros aí para lançar e eu gostaria de um texto seu. E é legal, assim, quando as pessoas falam de vampiros assim, já lembrarem do meu nome, sinal de que eu tô bem identificado, né? E foi bem legal, eu gostei de participar. Fora isso, também tem mais novidades por aí, o currículo tá crescendo, inclusive fora de Sistinas. E o que você pretende passar aos leitores com o maravilhoso livro que acabou de publicar, Lilith? O que eu quero passar é o gosto que eu tenho, sabe? Eu sou apaixonado por histórias, por mitologia, por lendas. E eu já percebi que meus textos, assim, eles cativam pessoas de diferentes idades, interesses, diferentes entre si, até no modo de vida mesmo. E eu quero manter essas pessoas presas ao conteúdo, assim, sabe? Curioso, pesquisando sobre o que eu escrevo. Olha, é interessante, por que que ele colocou aquela citação histórica lá no meio e tal, porque isso vai disseminando cultura, vai disseminando informação entre o pessoal que está lendo. E, ao mesmo tempo, também as pessoas se interessam mais em literatura, fatos históricos, em mitologia, todas as lendas, assim, no qual eu me baseio, e eu acho que essa é a grande contribuição, assim, que eu vou dando. Bela contribuição, por sinal. Fale um pouco da sua personalidade hoje. Mudou alguma coisa em você depois que você escreveu o seu primeiro conto? Não, eu não consigo ver nenhuma mudança, assim. Eu sou ainda essencialmente a mesma pessoa. O mesmo desde que eu publiquei o primeiro conto que está lá, que é A Morte da Carona. Não tem nenhuma mudança, assim. O site tinha lá só o primeiro conto e depois a minha vontade era só de entrar e publicar novos contos e manter o pessoal interessado. Quais foram, se houveram, os personagens, literaturas, músicas que inspiraram você a escrever? Nossa, isso dá muito assunto, a gente passaria a madrugada toda falando. Mas as influências são diversas. Eu vou citar algo assim, bem básico. O Sister of Mercy, o Type O Negative, são as músicas, assim, que inclusive eu ouço durante o processo criativo, vamos dizer assim. Eu preciso ouvir para entrar no clima. Filmes, eu gosto de Blade Runner, eu gosto dos Anjos Rebeldes, que é um filme que poucos falam por aí, eu gosto do Nome da Rosa, que foi baseado num livro do Humberto Eco também. HQs que eu tenho da linha Vertigo, Heavy Metal, Druna, tudo que você possa imaginar, assim, de contracultura de quadrinhos, vamos dizer assim. E na literatura, Stephen King, que pra mim é o grande rei mesmo. E livros clássicos, assim, que é esse terrorzão clássico mesmo. O Exorcista, Fome de Viver, Cemitério Maldito, A Profecia. A lista não caberia na madrugada. É grande mesmo. Você acredita em vampiros, Lilde? Deixe uma mensagem para os seus leitores. Não. Eu não acredito no vampiro sanguíneo, do tipo que sai por aí precisando beber sangue para sobreviver. Isso não existe, não, na minha cabeça. É a mitologia. Mas, ao mesmo tempo, é a minha matéria-prima de trabalho. É disso que eu escrevo. Agora, trazendo para o nosso cotidiano, o que a gente convive são outros tipos de vampiros, né? Aqueles que sugam coisas de você diariamente. Aquele seu colega de trabalho, os políticos que estão soltos por aí, aquela pessoa invejosa que fica de olho nas suas pequenas e grandes vitórias do dia a dia e vai sugando você dessa maneira. Mas não o de sangue mesmo, o vampiro sanguíneo, eu não consigo acreditar nele. Agora, quanto à mensagem para os meus leitores, o que eu deixo assim para o pessoal mesmo é voltar sempre no site, porque eu vou estar escrevendo sempre os contos com a minha assinatura, assim, o meu jeito lio de escrever mesmo. É, o pessoal pode rotular às vezes como pornográfico e tudo mais, encarar com preconceito que às vezes eu percebo, mas inegavelmente são boas histórias, assim, o pessoal sabe, ou se enquadra no ame ou no odeie, entendeu? E eu sempre vou estar escrevendo isso enquanto tiver os leitores me acompanhando, né? É, alimentando a egrégora, que é o que eu costumo dizer que Cistina se tornou. É verdade, Lídia. O que mais a gente encontra no nosso dia a dia são vampiros, sejam de energias, sejam de informações. E nós também vampirizamos tudo, né? Tudo que a gente precisa, de alguma forma, a gente tira de alguém que está do nosso lado ou de alguma outra fonte. Mas, enfim, essas foram as perguntas enviadas pela colunista Emília Hacht, encerrando este primeiro podcast. Obrigada aos ouvintes. Boa noite. Boa noite, Lilde. Boa noite, Solange. Queria agradecer a você por ter emprestado a bela voz para enriquecer o nosso podcast. Agradecer também a Emília Hacht pelas perguntas enviadas. E agradecer a todos que nos acompanharam. Uma boa madrugada. Para saber mais, www.cistinas.com.br.